Bossa Nova. Programa de Mafalda Prosofa. bossa nova foi uma tendência da música popular brasileira que se desenvolveu no final da década de 1950, caracterizada por uma forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. A partir da década de 1960, consolidou-se definitivamente no cenário musical do Brasil, onde se destacaram, além de João Gilberto e da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes, nomes como Newton Mendonça, Billy Blanco, Aloísio de Oliveira, Baden Powell, Oscar Castro Neves, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Roberto Menescal, Sérgio Mendes, César Camargo Mariano, Ayrton Moreira, Elmir Diodato, Milton Banana, João Donato, entre outros, além do surgimento de inúmeros conjuntos vocais como os Cariocas ou instrumentais como Bossa 3, Tamba Trio, Bossa Rio, Copa 5, Sambalanço Trio ou os Catedráticos. O estilo experimentou uma enorme projeção internacional. Em 1962, o saxofonista Stan Getz com o guitarrista Charlie Byrd editaram o álbum Jazz Samba, chamando a atenção do meio musical nos Estados Unidos para a bossa nova. Nesse mesmo ano, um concerto no Carnegie Hall de Nova York, que reuniu Tom Jobim e João Gilberto, entre outros, abriu definitivamente as atenções do mundo para o estilo. No ano seguinte, com o lançamento do LP Getz Gilberto, parceria entre o violonista brasileiro e o saxofonista norte-americano, reforçou a ênfase e arrebatou o Grammy Award para o álbum do ano de 1965. Dois anos depois, The Girl from Ipanema, versão em inglês do famoso samba Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius, foi gravado por Frank Sinatra. No final da década de 1960, a fusão da bossa nova com ritmos regionais e folclóricos brasileiros e temáticas de intervenção social nas letras originou uma orientação que hoje se designa por música popular brasileira, MPB. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de toco, um pouco sozinho. Um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, ponto da ribanceira. É o mistério profundo, queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão. Festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, nas águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é uma estradeira, passarinho na mão, pedra da tiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, do rosto desgosto é um pouco sozinho. Stick a stone, it's the end of the road. It's the rest of us done, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the fox and the brush. The knot and the wood, the song of a thrush. The wood of the wind, a a leaf, a fall, a scratch, a lump. It is nothing at all. It's the wind blowing free. It's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain. It's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh on the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fight, a bet. The range of the bow, the bed of the well, the end of the line, the dismay in the face, it's a loss, it's a find, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the deal, a choke load of bricks in the soft morning light, the shot of a gun in the dead of the night, a mile, a must, a trust, a bump, it's a girl, it's a rhyme, it's a goat, it's the mumps, the plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck, it's the mud, it's the mud. A float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring, and the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de toco um pouco sozinho. O caco de vidro é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. Eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bom, bim, bim, bim, bim, bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bim, bom, bim, bom, bim, bim, bom, bim, bim. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bom, bim, bim, bom, bom, bim, bom, bim, bim, bom, bom, bom, bom, bom. Só bim, bom, bim, bom, bim, bim. Saudade, de António Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, cantado por João Gilberto, marca o início da Bossa Nova em agosto de 1958. Na opinião de Tom Jobim, esta não é, no entanto, uma composição bossa novista, apesar de soar como tal. Desafinado, de António Carlos Jobim e Newton Mendonça, também cantado por João Gilberto em fevereiro de 1959, é então a primeira composição de Bossa Nova. Esta gravação já mostra tudo o que esta variante do samba oferecia de inovador e revolucionário. A melodia moderna, requintada, sem prejuízo da simplicidade, a harmonia audaciosa repleta de acordes alterados, ou seja, que utilizavam combinações de notas estranhas à harmonia tradicional, a letra alegre, sintética, despojada, o canto intimista, livre de vibratos e, sobretudo, um extraordinário jogo rítmico entre a voz do cantor, o violão, o nome que no Brasil se dá à guitarra, e a bateria, numa polirritmia que ressaltava o balanço da canção. O criador desse jogo, João Gilberto, assumia assim de imediato um lugar de destaque no trio, completado por Jobim e Vinícius de Moraes, que, responsável pelo lançamento da Bossa Nova, alteraria de forma irreversível o curso da música popular brasileira. Nas palavras de Tom Jobim, não fosse João Gilberto, a Bossa Nova jamais teria existido. Mas, além de nomear um género musical, ou melhor, um tipo de samba, a Bossa Nova é, principalmente, como o choro, um estilo, uma maneira de tocar, harmonizar ou cantar qualquer composição. Música.

Quando Ela Sai, de Alberto Jesus e Roberto Penteado, e Meia Luz, de Ianto de Almeida e João Luís, não obtendo sucesso. Daí até 1958, nenhum progresso aconteceu na sua carreira, nem ele se esforçou para que acontecesse. Em 1953, participou na gravação de Você Esteve Com o Meu Bem, um samba-canção da sua autoria e de Russo do Pandeiro, que estreou a cantora Marisa, depois Gata Mansa, na altura sua namorada. Além desta gravação, sabe-se apenas da sua interpretação como cantor de jingles no estúdio de Russo do Pandeiro, como Um Para a Todi, cuja letra era: Eu era um garoto magricelo, muito feio e amarelo. Todi todo o dia ele tomou, engordou e melhorou. Forte ficou. As garotas agora me chamam bonitão. No esporte sou campeão. Tocava também em festas da sociedade, obtendo magros rendimentos. Assim desabonado, o baiano era forçado a recorrer a amigos que o ajudavam, deixando-o morar nos seus apartamentos. Um desses amigos, Luís Teles, integrante do conjunto Quitandinha Serenaders, teve, em 1955, a ideia de afastá-lo da sua vida monótona e inerte no Rio, convidando-o a passar uma temporada em Porto Alegre. Gilberto conheceu a noite porto-alegrense e conquistou novos amigos, porém, a sua carreira permaneceu estacionária. Nesse período, submeteu a sua personalidade musical a uma radical reformulação. Para isso, citando Rui Castro, passou a tocar violão noite e dia, encerrado num quarto, como se tomado por uma obsessão. Então, nos meses que antecederam a sua volta ao Rio, surgiu um novo João Gilberto, com as qualidades que o habilitaram à fama. Com a sua apurada sensibilidade, captara tudo o que essencialmente contribuiria para a criação da bossa nova, incluindo ingredientes como o piano de Johnny Half, o acordeão e depois o piano de João Donato e o canto baixo de Jonas Silva, copiado dos crooners, cantores que entoam com voz grave e suave composições sentimentais dos Estados Unidos. Teve de esperar mais de um ano para a gravação de Chega de Saudade. Neste período, aproveitou para mostrar aos amigos as suas recentes descobertas, entre as quais constava a tal batida de violão, batizada como a batida de João Gilberto. Entre as suas novas amizades, que incluíam futuros protagonistas da bossa nova, estavam Chico Pereira, um fotógrafo que o encorajou a procurar António Carlos Jobim, com grande prestígio na época, e Jobim acabou por lhe abrir as portas de uma editora e do sucesso. Os três LPs que gravou para a EMI Odeon foram Chega de Saudade, em 1959, O Amor, o Sorriso e a Flor, em 1960, e João Gilberto, em 1961. Constituem o mais elucidativo documento que já se fez sobre a bossa nova. Sempre fiel às suas convicções, João Gilberto lançou até ao final do século mais 12 álbuns, que, somados aos citados, totalizam cerca de 160 fonogramas. Com a sua mulher, Astrude, e o filho, João Marcelo, o cantor mudou-se para os Estados Unidos no final de 1962. Lá iniciou uma bem-sucedida carreira internacional, com um disco gravado em conjunto com Stan Getz, Tom Jobim e Astrude, que que seria premiado com 6 Grammys em 1964. De seguida, divorciado, casou-se com Miúcha, com quem teve, em 1966, Isabel, a filha que se tornaria cantora. Depois de 6 anos de apresentações em palco nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, passou uma longa temporada no México, onde gravou um LP. No período de 1972 a 1979, vivida a maior parte do tempo nos Estados Unidos, manteve-se em constante atividade, gravando 2 álbuns. Separado de Miúcha, voltou a viver no Rio de Janeiro a partir do início da década de 1980, diminuindo o seu ritmo de trabalho. Mesmo assim, reafirmaria o prestígio internacional, ganhando, em fevereiro de 2001, um novo Grammy, na categoria de melhor álbum de World Music, com João, voz e violão, gravado no Rio de Janeiro no ano anterior. Cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you.

tanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Os passos dessa estrada, sei que não vai dar nada. Seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nem volta sempre enfeitiçar. Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimei colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Trago o peito tão marcado de lembranças do passado, e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu a 19 de outubro de 1913 numa casa na zona sul do Rio de Janeiro. O seu pai, Clodoaldo Moraes, doutor em latim, decidiu dar aos filhos nomes pomposos na grafia original da língua em que era especialista. Mas o futuro poeta abandonou o T latino, desenvencilhou-se do Marcos e do Cruz de Melo para se tornar simplesmente Vinícius de Moraes. Vinícius passou a sua infância e adolescência no Rio de Janeiro e, através da mãe, uma hábil pianista, do tio Niboca, compositor, e do tio Henrique de Melo Moraes, famoso boêmio, começou a desenvolver um grande interesse pela música popular. Com grande vocação poética, manifestada desde tenra idade, acabou por entrar neste meio no final da década de 1920, depois de terminar um curso de Direito. Associado aos irmãos Paulo, Haroldo e Osvaldo Tapajós, formou um conjunto musical que se apresentava em festas familiares, interpretando canções maioritariamente da sua autoria, como Loura ou Morena, em 1932. Esta parceria com os irmãos Tapajós durou pouco e, nos tempos que a seguiram, Vinícius, agora integrado no meio intelectual, publicou os livros O Caminho para a Distância, em 1933, Forma e Egésese, em 1935, e Novos Poemas, em 1938. Advogado avesso à profissão, agora poeta de renome, recebeu uma bolsa do Conselho Britânico para, em 1938, ir para a Inglaterra estudar Língua e Literatura Inglesa na Universidade de Oxford. Thank you. depois, casado com Beatriz Azevedo de Moraes, por causa da Segunda Guerra Mundial, viu-se obrigado a voltar ao Brasil, onde subsistiu, principalmente, trabalhos jornalísticos, especialmente críticas cinematográficas no jornal Amanhã, até entrar na vida diplomática em 1943. Entre 1946, ano em que publicou o livro Poemas, Sonetos e Baladas, e 1950, foi vice-cônsul do Brasil em Los Angeles, localização que muito lhe agradou pela proximidade com Hollywood, permitindo-lhe o convívio com grandes nomes do cinema, pela qual tinha grande fascinação. Até 1953, trabalhou no Rio de Janeiro na mesma área, mudando-se depois para Paris, a fim de exercer as funções de segundo secretário na Embaixada Brasileira. Foi aí que o poeta, ao ver o interesse do produtor Sacha Gordin em realizar um filme com um tema brasileiro, foi buscar uma peça inédita sua, escrita nos anos 40. Esta peça, Orfeu da Conceição, transpunha o mito grego de Orfeu para uma favela carioca e, para lhe dar música, convidou António Carlos Jobim, acabando por formar não só a mais importante dupla de compositores de bossa nova, como também de música popular brasileira na segunda metade do século XX. Juntos, em 7 anos e com 46 composições, formularam a música brasileira, sintetizando na sua obra todo um processo de modernização, por muito iniciado anteriormente. Sem deixar de ser romântico, o poeta dramático suavizou-se e tornou-se menos pessimista. Esta parceria foi recheada de sucessos, como os sambas Chega de Saudade, A Felicidade, Garota de Ipanema e sambas canção como Eu Sei Que Te Vou Amar, Amor em Paz ou Insensatez, entre outras. Composições que têm em comum, além da modernidade e do bom gosto, um sofisticado acabamento. A inspiração de Vinícius de Moraes não se esgotou com Tom Jobim. O poeta ainda comporia, nas décadas de 1960 e 1970, cerca de 250 canções com mais de 30 parceiros, vários deles jovens promissores. A mais importante dessas parcerias, com o violinista Baden Powell, resultou na composição de temas como Canto da Ossanha, Canto Xangô e Berimbau, classificados como afro-sambas. Conta-se que, para compor a maior parte do seu repertório, 39 canções, a dupla trabalhou cerca de 90 dias, encerrada no apartamento do poeta, estimulada por grandes doses de álcool. Soneto do Amor Total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia

Vinícius de Moraes passou a dedicar-se mais às atividades artísticas após ter encenado Orfeu da Conceição, em 1956. Em 1959, esta peça serviu de base ao filme Orfeu do Carnaval, ou Orfeu Negro, realizado por Marcel Camus, obtendo a Palma de Ouro no Festival de Cannes e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em Hollywood. Para além de Orfeu da Conceição, o poeta escreveu com Carlos Lira, em 1963, a peça musical Pobre Menina Rica. Depois de Encontro, o espetáculo que reuniu pela primeira vez os três grandes da Bossa Nova, em 1962, e no qual foram lançados os temas Garota de Ipanema e Só Danço Samba, as atividades de Vinícius como cantor voltaram a intensificar-se. Após a sua aposentação compulsória pelo Ato Institucional número 5, emitido pela ditadura militar, ele, juntamente com Toquinho e cantoras como Maria Creuza e Marília Medalha, apresentou-se em dezenas de espetáculos, tanto no Brasil como no estrangeiro, e gravou vários LPs. Alguns dos concertos mais importantes deste período foram Vinícius e Caymmi, no Zum Zum, de 1964, Poeta, Moça e Violão, de 1973, e Tom, Vinícius, Toquinho e Miúcha, de 1977. Vinícius de Moraes faleceu a 9 de julho de 1980, na sua casa, em consequência de problemas circulatórios. Preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conhecer. Eu sou mais você e eu. Até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. te pudesse fazer entender. Sem teu amor eu não posso viver. Que sem nós dois o que resta sou eu. Eu assim, tão só. Mas eu preciso aprender a ser só. Poder dormir sem sentir teu amor. A ver que foi tudo um sonho e passou. Ao amor, quando é demais, ao fim da leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe se vem. É tão triste ver meus olhos choram a falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo. Eu morro pensando no nosso amor. Paz, me entreguei sem pensar que a saudade existe se vem. É tão triste ver meus olhos choram a falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus. Deus, entenda que assim eu não vivo. Eu morro pensando no nosso amor. Você não presta atenção. Como é que pode reparar tanta surpresa no chão? Tanta notícia pelo ar, correndo de mão em mão. Mas não se pode reparar se não se presta atenção. Se não se para pra pensar e perceber e duvidar. Vejo um malandro morreu. Nem teve tempo pra contar como foi que aconteceu. Como é que deu no que foi dar? Tarde demais percebeu. Nem teve tempo pra contar. Vejo um malandro morreu. Veja você, mas veja lá. Querer, querer e não levar. Jogar. bem não trai o amor que lhe quer, seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, se um dia ele cai, cai bem. Jobim nasceu a 25 de janeiro de 1927 no bairro carioca da Tijuca. O seu pai, o diplomata e escritor Jorge de Oliveira Jobim, morreu em 1935, tendo Tom e a irmã Helena ficado a viver com a mãe Nilza Brasileira de Almeida Jobim e com o padrasto Celso Frota Pessoa, funcionário público. Criado entre Copacabana e Ipanema, Jobim estudou em bons colégios e, quando revelou a sua vocação musical, aos 13 anos, aprendeu a tocar violão e piano em aulas com, entre outros, o professor alemão Hans Joachim Kohlrotter, introdutor da técnica dodecafónica no Brasil e que ensinou várias gerações de músicos deste país. Em 1946, influenciado pelo amigo de infância Marcos Conder Neto, Tom Jobim entrou na Faculdade Nacional de Arquitetura, tendo-a abandonado poucos meses depois para se dedicar à música. Um dos seus maiores apoios foi o seu padrasto, que lhe financiou um curso com a professora Lúcia Branco, onde aprimorou a sua técnica no piano e o seu conhecimento acerca da música erudita. Esta observou a sua habilidade para a composição, indicando outros professores mais especializados nesta área, como Tomás Terán, um espanhol amigo de Heitor Villa-Lobos. Em 1949, Jobim, monopolizado pela música, mas ainda sem qualquer fonte de rendimento, decidiu casar-se com Teresa Otetto Hermani, a sua namorada de adolescência. Assim, acabou por ser Celso, o padrasto, que lhe pagou as despesas, inclusive o seu apartamento. Com o nascimento do primeiro filho, Paulo, em 1950, apesar de estar doente com brucelose, começou a tocar em casas noturnas para ter algum rendimento, onde foi encontrado por Vinícius de Moraes. Tendo a carreira já impulsionada pelo sucesso de Orfeu e de canções como Foi a Noite, Se Todos Fossem Iguais a Você e Por Causa de Você, António Carlos Jobim veio a tornar-se um nome famoso na bossa nova. Com uma personalidade formada por influências ecléticas e um talento extraordinário, acabou por se tornar superior a muitos músicos da sua época. Essa superioridade pode ser apreciada na qualidade das suas melodias, finamente elaboradas, muitas das quais seguindo caminhos imprevisíveis, na ousadia das suas harmonizações, cheias de resoluções inesperadas, e da sua formação erudita. Para além do sucesso da parceria com Vinícius de Moraes, Tom Jobim também teve muito êxito com as suas canções a solo, como Este Seu Olhar e Corcovado. Destaca-se também o seu projeto com Newton Mendonça, um amigo de infância, pianista, compositor e letrista, de onde resultaram 15 canções. Nesse repertório brilham os temas Foi a Noite, Meditação, Desafinado e Samba de uma Nota Só. A dupla desfez-se cedo, devido ao falecimento de Newton Mendonça por enfarte, ficando para a história da música moderna brasileira como um dos mais talentosos compositores. Em 1962, com a consolidação da Bossa Nova, realizou-se um concerto, o Festival de Bossa Nova do Carnegie Hall, em Nova Iorque, com a participação de Jobim, João Gilberto, Carlos Lira e Roberto Menescal, entre outros. Com o sucesso deste género no estrangeiro, vários músicos decidiram emigrar, incluindo o próprio Tom Jobim. No ano seguinte, compôs, com Vinícius, um dos maiores sucessos e possivelmente a canção brasileira mais interpretada no exterior, Garota de Ipanema. Em 1962 e 1963, a quantidade de temas clássicos produzidos por eles é impressionante. Samba do Avião, Só Dance Samba, com Vinícius, Ela é Carioca, com Vinícius, O Morro Não Tem Vez, Inútil Paisagem, com Aloísio, ou Vive Sonhando. Nos Estados Unidos, gravou alguns álbuns. O primeiro individual foi The Composer of Desafinado Plays, de 1965. Este álbum teve enorme importância para a aceitação da música bossa novista, não só pela qualidade, mas também pelas semelhanças com a canção americana, repercutindo-a pelo mundo. Jobim colaborou também nos álbuns Jazz, Samba, Encore, com Stan Getz, Luiz Bonfá e Maria Helena Toledo, e no famoso Getz Gilberto. Participou em espetáculos e fundou a sua própria editora, a Corcovado Music. Em 1964, competindo com os Beatles, os Rolling Stones e Elvis Presley, Tom Jobim ganhou o Grammy de Música do Ano com Garota de Ipanema. Entre 1963 e 1994, dividiu-se entre o Brasil e os Estados Unidos para gravações e concertos. Neste período, compôs cerca de 100 temas, que, somados ao resto do seu repertório, prefazem aproximadamente 230 composições gravadas. Nelas se incluem sambas, sambas-canções e peças de câmaras, como Águas de Março, Chovendo na Roseira e Matita Peré, com Paulo César Pinheiro, assim como canções mais bem-humoradas e suavemente românticas, como Chansong e Anos Dourados, com Chico Buarque. Com este último, partilhou 12 composições, mormente Sabiá, Retrato em Branco e Preto e Eu Te Amo. Em 1990, 7 canções suas, Garota de Ipanema, Meditação, Wave, Corcovado, Desafinado, Insensatez e Samba de uma Nota Só, ultrapassaram 1 milhão de interpretações nos Estados Unidos. Um feito só ultrapassado pelos Beatles, com 12 canções.

soprar. Povo da chama de amor apagada, só ilumina a estrada do nada. Pobre da onda que ao mar tanto enfeita, sem olhar que venta ilusão, deu amor maior que recebeu e depois consumo de bebidas alcoólicas e tabaco, Tom Jobim começou a ter problemas de saúde em 1975. Foram-lhe diagnosticados severos problemas circulatórios e foi-lhe prescrito tratamento, bem como a proibição de fumar ou de consumir álcool, apenas parcialmente cumprida. Na última etapa da sua carreira, aumentou as suas apresentações em concertos e, para acompanhá-lo, reuniu um grupo denominado Banda Nova. Com eles, entre 1984 e 1994, realizou numerosos espetáculos no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, em vários países europeus e gravou 4 álbuns. Com 67 anos, descobriu que tinha um tumor maligno na bexiga e, na cirurgia para o retirar, acabou por morrer de um ataque cardíaco provocado por uma embolia pulmonar. Assim, um dos maiores nomes da música bossa novista faleceu em Nova York, no hospital, a 8 de dezembro de 1994. Deste programa, usou-se como principal fonte bibliográfica a obra de Jairo Severiano, uma história da música popular brasileira, das origens à modernidade, 4ª edição, publicada em 2017 pela editora 34, em São Paulo. Menina bonita com céu azul, você é uma beleza. Menina bonita, você é demais, alegria da minha tristeza.

O programa teve locução de Mafalda Prussofa e João Soares Santos. Realização de Mafalda Prussofa. Expreso yo mi amor, el mayor amor que tú pudieras encontrarme. Escucha esta canción sin olvidar lo principal, que en el pecho de un desafinado, muy dentro del pecho late acompasado, que en el pecho de un desafinado también late un corazón. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar lindas flores que nascem morenas em jardins de sol. Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, é eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em todo azul. Por isso é que o meu rio dá mulher beleza, que acaba num instante com qualquer tristeza. É o rio que não dói, que não se cansa, meu rio que balança. Sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu. De veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é adorado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, é eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. Sol, sal, sul, são mãos se descobrindo em todo azul. Por isso é que o meu rio da mulher beleza, que acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não bate, que não se cansa. Meu rio que balança, sorriu, sorriu.